Gol 1012, tráfego 2 horas, 4 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés. Bravo Eco 58. 7-1-0-1-2. Essa é a sessão de repetição, que se encontra em pista de reserva, né? Continue a aproximação, aqui Quebec Serra. Yeah. Romeu Tango Golf, de lead backtrack. Yeah. 3155, decolado aos 05, chama agora o controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, eu não sei se você embora. Alívio, pouso, passaria 2263. Passaria 2263, baixei, travou. Afirmo. Autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 50 graus, 08 nós. E pouso, passaria. Sofia. 3.000 pés, ajusta no 0, 18, autorizado final ILS X-Way, reporta estabilizado no localizador. Sendo para 2018, autorizado ILS X-Way. Autorizado, gol no 0, 12. 0, 12. 1755, desça para 4 mil pés, ajusta no 018. 4000 com 18 no 0,5. Gol 1807, desça para nível de voo 050. Contato radar, saída da AEL, subir e manter a nível de voo 340. Da AEL, vai subir e manter o 340, tá? 3155. Kilo Índio, autorizado o táxi, chame no ponto de espera pronto. Patrulha, quando estiver livre da extensão dos 300, poderia informar para o Juliette e Vitor Charlie? Papa Romeo, Juliette e Vitor Charlie, livre das restrições, autorizado subir para o nível de voo 100. Extensão 100, pode ser na proa já de Brumado? Aguarde, Juliette e Vitor Car. Direto para Brumado, 270. Levanta 63, 263, esquiva, baixo 3, correção 02. Baixo 3, correção 02. Levanta 63, torcida, esquiva, esquiva. Aguarde. agora já passamos, senhora. A senhora nos deu informação depois. Negativo de novo, senhora. Não estava. 2263. Agora você vai prosseguir via 2263. Eu insisto que eu já estava na taxiway. Fala, eu sou suave, Liz. Agora a senhora vai ser. E ali, essa é que foi reportabilizar no localizador. Reduzindo, vai reportar no localizador no 700. Contrário, gol 1807, atinge o 050. Gol 1807, desça para 3.000 pés, reduza a velocidade para 2.100 nós. 3.000 pés, reduzindo para 2.100 nós, o 1807. Juliette Vitor Charlie 5/5. Obrigado, vou mudar o equipamento aqui. Ciente. Patrulha Salvador, boa tarde, é o Gol 1396. Gol 1396, sua identificação, chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Firme agora para o Juliette Vitor Charlie. 5/5, Juliette Vitor Charlie. Muito obrigado. Patrulha Salvador, Gol 1396. Gol 1396, sua identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Identificou Mari, 050, Gol 1396. Gol 1755, estabilizou? Afirmo, 755. Sim, chame torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Gol 1755. Gol 1755, continua em aproximação, aguardando a pista livre. 7-1-7. Gol 1807, reduza para 1709, autorizado o final ILS-XWAY, reporta estabilizado no localizador. Reduzindo, vai reportar estabilizado no XWAY, Gol 1807. Triple 5627, prossiga. 2119. Direita Chantal, 219, 1012, vontade. Vão no 755, baixei, travou? Afirmo. Vão, Salvador, boa tarde, vão no 012, vibrante. Vão, Salvador, boa tarde, vão no Alfa, mantença Juliette, no 012. Pouso pista no 0, vento 1,40 graus, 092. Cuidado, pouso pista no 0, 1,975. Próximo fora da barra, confirme o indicativo. Firma a matrícula da aeronave. Fora da barra, Papa Romeo, Charlie, Alfa Tango. Chame centro Recife, 12-51, alterna 1-3-3-2-5. 251-3325, Léo. Mike, Eco Delta, prossiga. Mike, Eco Delta, prossiga em condições visuais. Mike, Eco Delta. Gol 1807, estabilizou? Afirmativo, 1807. Gente, complete a final, chama a torre 11895. 1895, obrigado, boa noite, cara. Comandou, tá passando, obrigado, obrigado. 45, puxa acionamento no 04. Gente, mantenha lindo no litoral, reporte no farol da Barra, Yankee Delta Charlie. Já passou o farol da Barra. 55, no solo 13, libere direita, solo 121, decimal 9. Tente, acione o transponder 2000, reporte através de Pituaçu. Ok, chamada através de Pituaçu. Motor Salvador, voo 925. Prossiga. 925 para 170, autorizado até 160 para prosseguir. 1807. Voo 907, somente confirmando, baixei e gravou? Afirmativo. Acaju 1203. Bom, Salvador, muito boa tarde. O L5729, informação Victor. Aguarda. Patango Bravo, Kilo Índia na escuta? O Kilo Índia? Negativo. Para o final. Mandei 49 após a passagem da mesma autorizada linha de manter cabeceira na zero. Controle de linha de autoestrada, está passando através do Parque do Sul. Linha de autoestrada, está passando através do Parque do Sul. Gente, chama a torre 11895. Passou. Torre Salvador é o Papa Santo Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Yankee Delta Charlie, prossiga. Ok, já passou o Parque do Sul. A intenção é seguir direto o Parque Aéreo, tá? Mantendo 500 metros. Gol 1396, desça para 2000 pés, ajusta no 018. 2018, 1396. Puxa, mero, linha 3 no 4, pushback, acionamento no 5. Aguardando. Yankee Delta Charlie, prossiga. Ok, já. Aqui próximo ao Palácio Apuã, a questão é seguir direto para o Parque Aéreo. Afirmativo, está autorizado então prosseguir direto para o Eustáquio sem interferir com a decolagem da pista 10. Reporte no solo controlado. Dale. Boa noite, 07, chame o solo 21 decimal 9. 219, boa. Para 4 mil pés, ajusta no 018. Para 4 mil, entre 8 e 9, 2, 1. Piso 5488 na escuta do controle. Para B3, afaste, liberação, emissor, 05. Localizador. Autorizado, X-ray, reportará na final localizador, gol no 316. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5488. Trip 5488, ação de identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Identificou Mari 050, 5488. Decolada, zona 9, chama agora o controle, 120, décima 8. 208, boa tarde. Controle Gol 649, decola. 28 agora, tá? 28 agora, parte 1 no Índia, ponte 019, tempo boa tarde, tá ligado? Gol no 45. 145, gol no 649, confirma? Afirma, gol no 649. Sim. 729, está autorizado com 20, nível 360. E a Operzulu 16, saída Tael Leda. Após a Operzulu 16, 5163, é o transponder, e no 208, controle Salvador Objeto 729. Leve 6729, transponder 5113. Para a própria NERC, 249, aqui é o seguinte, o nível 45 foi o que saiu pra gente no nosso sistema, então até que qualquer um fale em contrário, o nível que o senhor estava autorizado seria 145, ok? Não positivo, é que eu copiei 240 lá embaixo. Estabilizou? Agora, 396. Ciente, completa a final, chama a torre 11895, gol 1396. 1895, gol 1396. Spot, curta final, venta de 160 graus, 089. Tchau, Alfa Tango. Boa. Alterna 1260. Baixar travado. Confirmando gol 1396, abaixar travado. Gol 1396, autorizado pouso pista 10, vento 160 graus, 079. Pouso autorizado na 10, gol 1396. 19925, desça para 2000 pés, ajuste 10018, autorizado final ILS EXO e reporte estabilizar no localizador. 7 para 2000 pés, reporte estabilizado o 925. De táxi a baixa altura, tem um tráfego aproximando para 10? Afirmo. Autorizado táxi, reporte livrando. A cabeceira não sai. Ih. Controle, Mike Eco Delta, Pitua Sul, com campo abaixo. Mike Eco Delta, chama a torre 11895. 1895 Eco Delta. Sala 3, 1, 5, 4, 5, 6, 2. Bom, no 396, no solo 24, libere direita, solo 12, no 219. 219, direito, 396. Está para nível de voo 050. 2594 para o 050. Alfa Kilo, Pátio 305, a posição no 396. 70 graus, 109. O Xenai 63 no guarda após a rolagem do TAM, autorizado alinhar e manter, cabeceira no 0. Após a rolagem do Airbus da TAM, diz alinhamento e manter, pistão no 0, Xenai 63 no 4. Delta, final 107, baixado e travado. Completa o final, chama a torre 11895. 295. Trip 5488, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo agora 2109, 5488. 11925, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Tráfego Salvador, muito boa tarde, trip 5219, de posse da Victor, pronto para cópia, quando disponível. Presença autorizada. Trip 5488, desça para 2000 pés, ajuste 10018, Autorizado, final ILS X-Ray. Reporte estabilizando localizador. Autorizado, 1018-2000, reporte estabilizado, 5488. Trip 5488, reduza a velocidade para 1970 nós. Reduzindo 1970 nós, 5488. 4. Eita, bom, Tita. Tá, 3145, contato radar, saída da EL, sub, mantenha nível de voo 380. 380, já está atrás, 3843, 145 na da EL. Foi passagem, Gol 1345, Victor. Gol 1395, ação de dedicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Mari, 060, Gol 1395. Paulo Gol no 3 na meia. 0 vento 1 na meia 0 grau 089. Esse é todo Gol 925. Pode deixar, a gente já está com o sinalizador aqui na 06. Ok, ciente, sempre sinalizado, 2-0, decimal 8, 6, 3, 1, 4, obrigado, até a volta. 8 em aproximação, chega o trem, torre 1895. Obrigado, Salvador, 1895, bom trabalho. Boa. Controle Salvador, boa tarde, é o Chanel 6314, passando 2000 na Momo. Oceano 314, controle, contato radar. 340, vigilância, 6314. Virou 200, decola da pista 10, subida arbora após DCT. Aciona 5136, controle de Salvador, 120, décima 8, trip 5219. Agora pronto nessa frequência, trip. Boa tarde, 3297, para o ataque, 124, Guarulhos, 3 horas. Desça para 2018, sem restrições. Para 2018, 3594. Com 395, 2018, sem restrições. 1395. 2018, sem restrições, dando 395. Gol 1925 no solo 30, libere direito, solo 12 no decimal 9. 219, boa tarde. Controle Salvador. O Ocean Air 6314 solicita, se possível, voar direto o Momo. Autorizado. Autorizado, Momo direto 6314. Autorizado no 05488. Para acionar o caminhão 9965, sempre, por favor.